preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença Alô, me deu onda. Você sorriso me dá onda. Você sentando no sol me deu onda. Que vontade de te ver, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O patinão. Crocodilo. É a pressão sonora, é o crocodilo dando um show. Vamos lá, meus polêmicos! Hoje eu quero curtir até clarear. A noite é longa, eu sei, não vai acabar. Já ouvi no rádio aquela canção. Dali a dentada, bate forte o coração. Não é pesado, vamos logo, meu amor. Desliga esse telefone e veja como estou. Linda, gostosa, toda poderosa. Eu que faço moda, então canta agora. Multidão solta, DJ, bota no 12. Dali a dentada, dali a dentada. Crocodilo, segura a dentada no limão agora, meu amor. Crocodilo, é a pressão sonora, é o crocodilo dando um show. Nega, estou linda, gostosa, toda poderosa. Eu que faço moda, então canta agora. Crocodilo, segura a dentada no limão agora, meu amor. Crocodilo, é a pressão sonora, é o crocodilo dando um show. E tem o gordo pra trás e de new pressão. Malo beat vem agitando toda. Multidão solta, DJ, bota no 12. Dali a dentada, dali a dentada. Crocodilo, segura a dentada no limão agora, meu amor. Equipe PDK, a equipe top dos tops. Organização Exxon Eduardo. Intriga, ciúme, esse papo não vai colar.

Meu coração tá, tá, tá, tá.

Brasil, a moral do sucesso. Show! Pode vir que o rock doido vai rolar. Essa é a equipe mais top das tops do Pará. Estou falando da equipe Os Polêmicos da Kenner. Os seus olhos, ouça o que eu digo, fez tudo errado, brincou comigo, chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. pendura. Júnior Santorini. Do the hard shake, and do the hard shake. Equipe Os Polêmicos da Kenner, chegando e dominando. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Eu vou curtir com os polêmicos da Kenner de Curuçazinho. Hoje à noite eu vou beber Black Label e Red Bull. Hoje eu vou sair pra curtir com a Super B, Sal de Flex. Somos polêmicos da Kenner de Curuçazinho, os originais. Joel Produções e as polêmiquetes, o show vai começar. Humildade e simplicidade, não se compra, se conquista. Polêmicos da Kenner, polêmicos da Kenner, eu vou curtir com os polêmicos da Kenner de Curuçazinho. Hoje à noite eu vou beber Black Label e Red Bull. Longa Tentação, a tentação do sucesso. Rafael Produções. Eu vou curtir com os polêmicos da Kenner de Curuçazinho. Hoje à noite eu vou beber Black Label e Red Bull. Hoje eu vou sair pra curtir com a Super B, Sal de Flex. Não adianta copiar, essa equipe é original. Somos polêmicos da Kenner. Polêmicos da Kine. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Yeah. É o fim daquele. Ei, aqui ó, pro meu ex. Tô livre outra vez. Fazendo o que eu não fiz. Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis. Equipe Os Polêmicos da Kenner. Aqui você curte os melhores melodias do Pará. Só eu que tava amando e ele nem aí. Levando vida de solteiro e namorando. Se errar eu mando, cor é culpa em mim. É estratégia, diz que tá só descontando. Sou eu que tava amando e ele nem aí. Levando vida de solteiro e namorando. Se errar eu mando, cor é culpa em mim. É estratégia, diz que tá só descontando. Ninguém vai estragar meu dia. Chutei o balde, desaprendi a amar. Mudei de casa, troquei de celular. Não tô com pingo de vontade de voltar. Eu tô vivendo e ele não vai me achar. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando cê der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Os Polêmicos da Kine, na parada. É, já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Segunda, passa o nome a doer. Terceira, se arrepender. Se que dói, me doer sim em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Top dos tops. Organização Exxon Eduardo. Guaiando. Guaiando. Daiane Show. Daiane Show. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Agora eu quero ver. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Vai, toma, só dos palmas. Vai, toma. Daiane Show.